November, Oscar Whiskey, está autorizado a alinhar e manter a 17. Azul 6909 com 119 a bordo, 4:40 até Ribeirão. Azul 6909, táxi autorizado até ponto de espera, cabeceira 90, via Pátio e Índia. Próximo a ponto de espera, China Torre, 18995, ajuste 0.3. Passo Índia para Cruzeiro, quanto será que foi 2:9, 5 azul, 99. Romba 29, está estabilizado? Afirmativo, Romba 29, estabilizado nacional do ILS. Embaixado e travado. Chate, chama a instalador, frequência 1, 18, 95, e toma a pulso. Toma a pulso, 118, 95, grato. Poxa, no 943, chama na frequência 11935. Salvador, Romba 29, está estabilizado na final do ILS, XUI, da 10, com trem baixado e travado, visual. Chama 943, aciona a identificação, via Bonf, desça para 4000 pés, com ajuste no 10013. Sim, a velocidade está livre, aciona 943. Aumenta 110 graus, 09 nós. No 869 no solo, 115. Fechando o som, 21 décima 1. 21 no gol, no décima 1. Autorizado o pulo na 10, o vento é 120 graus, 09 nós. Rumba 29, gente, pulo autorizado. Decolado ao 16, mantenha uma espera a mil pés pelo setor sul do campo, aguardando apenas o pouso de um bandeirante tá na final do ano agora. Gente, November Frente aguardando o bandeirante. Olimpo 07, confere. 1699, mantenha, ponto espera. Um minutinho, cópia. 909, seu Whisky está autorizado a ingressar no corredor forte, já com curva à esquerda. Reporte cruzando a final da 28. Sente, November Express que reporta se livrando a final da 28. Chaleleano 43 está autorizado, o Prodiduna desça para 2.500 pés com ajuste padrão e forma estabilizada. Descida para 2.500 pés. 2.500, autoridade de reposta estabilizada, não consigo. Afirma. Azul 699, autorizado a linha e manter como zero. Ali manter no zero, 699. November Oscar Whiskey ao cruzar a final da 28, no momento. Chame agora o controle, 19 decimal 35. 11935, terminando de livrar 28, November Oscar Whiskey. Bomba 29, seu solo foi aos 20, frequência livre ao estacionar no Pátio Militar. Controle Salvador, Papa Romeo, November Oscar Whiskey, no meu pé, corredor forte. November Oscar Whiskey, mantenha o número 3 no corredor forte. O ajuste em Salvador, na 013. Ajuste padrão, no meu pé, corredor forte. November Oscar Whiskey. Controle Romeo, 143, pode descer para 2.000 metros. Ativo o Prod Sim para o Chanel 43. Boa tarde, Gol 645, passando em 260 para 160, entidade. Gol no 645, boa tarde, acendo identificação, via chegada boa, fiz isso para 4.000 pontos com ajuste no 013. Eu decidi a bomba para 4.000 e 1.000. O 699 autorizado, decolado 1.0. O vento 1.20 graus, 0.99. Eu decolei em 1.0, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4, Olimpo 07. Autorizado Pirassununga, nível 260. Decola cabeceira 1-0, curva direita após a decolagem. Perfil de saída da EL, LED após DCT, ponto seguro. Intercepta aerovia peso 16, pósmulo pode prossegue via rota do plano, assinado 5551, controle 119, decimal 35. Mil passos. Azul 69, 19, está em contato radar, saída da EL, suba para a mesa 340. 340 da EL, 699. Controle Salvador, Papatango, Vitor e Juliette, boa tarde. Boa tarde, Papatango, Vitor e Juliette, prossiga. Prossiga, Vitor e Juliette. Vitor e Juliette. Prossiga, Vitor e Juliette. Certo, mantenha no 1.500 pés o ajuste padrão e forme Paripe para ingressar no corredor Interlagos. O chanel 6143 está reautorizado para 2.000 pés e forme estabilizado no final do ILS. Autorizado 2.000, forme estabilizado 6143. Motor Estabilizado, 6143. Chanel 6143, completa final, Chanel 2, Salvador, 118, decimal 95. 118, 94, 6143. Sou Salvador, boa tarde, 6143, na final estabilizado. Caio, Chanel 6143, está autorizado o pouso. Então, 0, vento é 130 graus, 109. Tive pouso 90, poxa, né? 6143. Vitor e Juliette, voo e rota fora da presente. Salvador, boa tarde, está 3294, vai 0 4. Rota Vitor e Juliette, voo e rota fora da presente. É 3894, boa tarde, identifique, chegada Mari, deixa para o nível 050. Mari 050, opa, está. Oi, Mari, inicialmente. Número 2 na aproximação. 2591, na pronto, táxi 62 POB, autonomia de 4 horas e 20, alterna, Porto Seguro. Vento é 190 graus, 109. Repouso, 1-0, 6-1-4-6. Ponto de espera 118-95, ajuste na 013. Sente livre táxi, segunda direita na Índia, até o ponto de espera 110, quando vai pronto, 2895, azul 25, na Vila Mão. Boa tarde. China 6143, no solo aos 29, libera a direita, chama o solo em 21, 2, 1. Libera a direita, estava solo em 1, 2, 1. Sou Juliette. Solo, boa tarde, China 6143, entrou? Boa tarde, China 6143. Táxi autorizado via Alfa, chamando antes da Juliette, da passagem até 3 da Rosário. Ok, táxi Alfa, chamando antes da Juliette, recebe passagem ao Eletro da Rosário, em Alfa. Boa tarde, Azul 2591, aproximando para o Terra 1-0, pronto. Azul 2591, boa tarde, está autorizada, decolada 1-0, o vento é 1-2-0 graus, 1-0 mais. Começaram a alinhar e decolar, azul 2591. Através de Paris, ingressando Interlagos, Vitor Índia Juliette. Está livre da ponto de espera, via Juliette, Pátio Índia. Um ponto de espera, China Torre, no 13995, ajuste no 013. China 6201, 130 Galeão, nível 390, da cola cabeceira 1-0, curva direita, perfil de saída da EL, meda após leda LCT Irumo, apenas novembro 857, conforme rota. 5171 é o transponder, controle Salvador 119-35. Saída da EL, leda, depois leda direto Irumo, sério? Confirmo, da EL, leda Irumo. 360 autorizado, que é a palavra 10, primeira curva direita, saída da EL, leda e após direto Irumo, aí é o terceiro, novembro 857, conforme rota. Na 4, eu cortarei. Correto, cotejamento, na 4. China 6143, via Juliette, portão 03. Juliette 3, 6143. Próximo, Salvador, muito boa tarde, azul 4206, informação de banco, seria nossa autorização 350 recife. Vitória de Juliette, boa tarde, está autorizada a final da 1-7. Autorizada a final 1-7, Vitória de Juliette, autoriza em cortar na presença? Afirma, está autorizado, Vitória de Juliette. Juliette, boa tarde. O Azul 2591, decolado, aos 3-2, chame o controle, em 19.35. 19.35, obrigado, bom dia. Boa. Esquerda, Pucajá, Maracaju, 5403, 1935, Aeroviato, Azul, 1-7, Azul, 4206. Correto, Azul, 4206, chama pronto. Salvador, boa tarde, Azul, 2591. Isso. 0, via Folha Coral. 160 via saída Coral 35 9. Sim, se decola 17, eu dou 1 a 0. Tango Índia. Chuvex Tango Índia, tá livre o táxi? Parabéns, via pista no 7, agiliza o táxi. Temos um tráfego na final da 1 no 7. Prolonga a final da 1 no 7. Ótimo. 1-1-66, um, um, desça para 4 mil pés, o ajuste padrão, reduz a velocidade para 2-5-0 mais. Passa a moto 2-5-0 mais, desça para 4 mil pés, padrão do 1-1-66, sanguínea, frequência livre ao estacionar. Valente. A linha pro 07, está autorizado a alinhar e decolar da 1-0, o vento é 1-2-0 graus, 1-0-9. Victorinho de Juliette, livre pouso na 1-7, o vento 1-2-0 graus, 1-0-9. Tá, Romeu, Charlie, Charlie Serra, mantém escuta agora, Copa número 2. Romeu Juliette, novembro, desculpa. Luciano Sainz, Bernanke, Charlie, nível 300, Tony Anki, decolagem cabeceiro no 7, sobe a decolagem curva à direita, perfil de saída agora para a Gelefa, Luciana 5074, no transponder, controle APR1, no 9, destino 35. Z94, está autorizando a final, desça para 2.000 pés, informe estabilizado. 2.000, reforço estabilizado em LS, tá? 3.294. 1.645, está estabilizado? Estabilizando agora. Chama 3, Salvador, 118.95, tempo pouso. 2.95, obrigado. Gente, treinamentar com o colégio 14, 18.95, ajustou no 013. Aproximação e fome estabilizado. O ajuste padrão no 013. Deixa 210, 202.000, eu vou 1-1-6. Controle Salvador, boa tarde, o Olimpo 07, perfil da saída da Evo. Boa tarde, Olimpo 07, está em contato radar, via saída da Evo, suba para o nível 260. Via da Evo, subirá até o 260, Olimpo 07. Tango Vitorinho de Juliette na sala 37, confira o pátio. Autorizado backtrack, reporte livrando na taxi Oscar. Local, Salvador, Salvador, nível 075, decolagem cabeceiro na 7, curva esquerda, inicialmente restrita no meu pés, no corredor forte. Acionado 0126, controle 1, no nosso decimal 35. Alexandre, se é correto, qual é o problema? Queda presente no 9, decimal 95, ajuste no 0, no 3. Obrigado, cinema 201, informa pro sax. Agora pode estar dizendo, então. 3290, tentando. Boa tarde, 3290, aciona a identificação via chegada Mari, desça para o nível 050. Via Mari, 0503, bom, depois a gente lê. Instalador 3895, bom. Instalador, boa tarde, Instalador 3894. Instalador 3894, tráfego 19, estado QNH 1 no 0 no 3, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. 1 no 0 no 3, eu aguardo Instalador 3894. É o voo 1869, autorização Brasil, informação Tango. Gente, voo 1869, Tango, confere só um minuto, corta, prepare a saída. Novembro, isso que livre estacionamento sem pronto táxi. Voo no 645 no solo de 40, libera à direita, via Santos Trad, solo 121, decima 1. Informa o tráfego à sua direita, posição de 1 hora, com afastado 8 milhas, com deslocamento sudoeste, passando no nível 090 em subida para o nível 160, é o ATR 72 da Zé. Afirmativo, estou com o controle da câmera hoje, cara. Formeu o Sérgio Serra, autorizado o táxi, reporte na Taxi 6, papá. Chiné 6201, táxi à direita, vem indo no ponto de espera 119, decimal 95, ajuste no 093. 0893, Chiné 6201. Se é final do ILS, chama 3, Salvador, 118, decimal 95. Obrigado, 295. Voo no 645, via direto, portão 2. Via direto para o portão 2, voo 645. Voo no 869, copa. Voo. Voo no 869, autorizado Brasília, nível 360, via preso 17. Da cola, cabeceira 10, curva à direita, perfil de saída, arbora, pós elefra. Achando transponder 5173, controle 1119, decimal 35. Autorizado, nível 360, preso 17, decola da 1-0 com curva direita, um pedaço morto, então eleva. 5-1-3-5-1, 7-3 no transponder, 1-1-9-3-5, controle, gol 1-8-9. 5-1-7-3, chama pronto, gol 1-8-9. 5-1-7-3, chama pronto, 1-8-9. Boa tarde, chamando o restaurante 4-4. Puxa acionamento, porta 1. Então, 3894, boa tarde, táxi autorizado via Alfa, reporta antes do Juliette. Alfa, reporta antes do Juliette, 3894. Azul 4206, autorizado iniciar porta 1, informa o táxi. Vamos na táxi, 4206. Gol 1166, boa tarde. Final baixado, checado, pistão 0. Gol 1166, avistado QNH 1093, autorizado pouso, pistão 0, vento 130 graus, 08 nós. Esse mesmo também. Papa Romeu, Juliette, November Whisk, autorizado, táxi, reporte na taxi, papá. Ah, mantendo posição no 2, aguarda no marcador. Gente, eu não me... Charlie Serra, Serra... Charlie Serra, autorizado ingresso, pistão no 7, reporte alinhado e pronto. 180, na escuta do controle. E manter a pistão no 0. Mantenho no 0, 29, prossiga. Tudo mais pode perguntar. Postulado Salvador, Natal, o 110, para autorizar o funcionamento. Gente, uma das nossas, mantém a escuta agora. Aguarda a costa para autorizar o treinamento? A critério. Isso, então, 3894, mantém a presidente. Vai manter a posição. Solo, gol 966, Lebron. Gol 966, tá dentro de Alfa, mantém a presidente. Alfa, mantém a presidente, gol 966. Então, meu gol 1869, posição 06, por 10 estacionamento. Gente, aguardo, 1869. Aguardando, vai ser lá. Boa tarde, são 3897, número 2, prepara Dael e aguarda a copa. Dael, aguardando. Gente, azul 4206, táxi autorizado até o ponto de espera via Pátio Índia, quando é 1 na noite de 95, faz ajuste na 0 na 3. Gente, azul táxi na espera 1 na 0 via Pátio Índia, lá de 895 com 1 na 0 na 3, azul 4206. 9-0, vista para 2-3, autorizado a final do ILF, o ajuste na 0 na 3, então meio estabilizado. 2000, vai informar estabilizado, 3, 0 a 0. 9 decimal 35. 0 a 35, 6, 2 a 1, 4 a 0. Gol no 166, prossiga a retaguarda da base da Tampa, portão é 8. Retaguarda com o leque da Tampa, 8, gol no 166. Tampa 29, copo. O que é a via saída, eu chamo a 6201? Você via 6201. O loop 07, está passando agora nível 170, chama em Recife, na frequência 1251 e alterna 133, decimal 25. 1-2-1-3-3-2-5, para chamar agora o exercício. Tchau, Bater. Tempo para ver. Decola cabeceiro na zero, curva direita. Exercício de saída da EL. Leda após leda, voa mótiva. Aciona transponder 5-4 no 2. Controle 1-1-9, decimal 3-5. 3-2-0, via Anfer do 1-0 até Taubaté, decolando da 1-0 na Dael, Leda Mótiva. 5-4-1-2 no transponder, 19-3-5 com controle, isso é 3-8-9-7. Tabela 8-9-7, correto, chama pronto, portão 5. Chama lá. Boa tarde, Azul 4206, parte para dar uma zero para Azul 4206, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Alinha e manter no zero, Azul 4206. Tampa 29, autorizado Natal, nível 110, via Golf 677, da cola cabeceira no zero, curva à esquerda, perfil de saída Conde. Aciona 5126 no transponder, 119, decimal 35, com controle. 50? Autorizado o cruzamento do campo no ponto médio da pista 10. Vamos ter acionamento autorizado, ponto médio. Correto, rumba 29, reporta pro taxi. Gol no 869, autorizado a iniciar portão 62, a reporta pro táxi. Autorizado, reporta táxi com 869. Confirme? 1-2-9, autorizado táxi, reporte na táxi e o hotel. Romeu Charlie Serra, agora corredor forte, restrito a 1 pés até a liberação do controle. Controle 119, decimal 35. 4206, informa o tráfego, no prazo eco 58, está no litoral norte. Mantendo 1 pés inicialmente, autorizado decolar pistão no 0, vento no 20 graus ou no 0 nós. Só mantém 1 pés, Charlie Serra, aguardo para a atenção. Yeah. É 3290, passando o turno agora, completa final, chama a torre de Salvador, 71895. 295. Azul 2591, está 3 milhas para Coral, serviço radar encerrado, suba para o nível 160 e chame Ilhéus na frequência 1201. Confere 1201, Ilhéus, obrigado, boa tarde. Boa tarde, prosseguindo. Aracaju, nível 170, informação Tango. Gente, prepara a saída, Conde aguarda, Conde. Para Conde aguardando, Azul 27, 1-2. Prodo, Papa Romeo, 903, para o regresso, no meu caso. Alô, Draco, isso, mantém o número 6 no litoral, ajuste padrão, 1-0 no 3, informe ingressando no corredor de Interlagos. 5-0, ajuste informa entrecando Interlagos, ajuste padrão, não agora sim. Charlie, Charlie Serra, da presente está livre, atenção para o 075. Serra, solicita manter 3.500 pés, preciso. Certo, autorizado 3.500 pés, Charlie, Charlie Serra. Serra. Azul 4206, decolada 52, controle 199, decimal 35. 0935, 4206. Agora no 3. Baixo Índia, ponto espera 1985, 1809, 23. Controle de Salvador, boa tarde, o Azul 4206, decolou pro Caracaju. Papai de Azul 4206, está em contato radar, saída pouca, se for para nível 350. 350, autorizado 4206. Obrigado, Postar 3, 0. Azul 4206, da presente voo Jamo. Jamo, da presente 4206. Azul 4206, forma tráfego à sua esquerda, cruzando 1.500 pés em subida para 3.500 pés, André Zeco 58. 7, 4206. É 201, chama agora Recife na frequência 1251 e alterna 1-3325. 1-3325, 1-3325, 6-201. Papa Romeu, Juliette, November Whisky, atento à esteira de turbulência do Airbus, autorizado de colar, pista no 7, campo 120 graus, 099. Torre, Salvador, boa noite, 69, boa tarde, ponto 0, na 10. Oito, 69, autorizado alinhar e manter pistão no 0. Alinhar e manter pistão no 0, boa noite, 69. Azul 27 na 2, cópia. Azul 27 na 2, cópia. 27 na 2, não escuta, pode chegar. Azul 27 na 2, autorizada Aracaju, nível 1-70. Via Golf 677, decola capoeira 1-0. Curva esquerda após a decolagem. Preciso de saída com direcionado 0277, controle 1. 1-9-35. Azul 1-7-0, saída Conde, Golf 677, pista 10, primeira curva à esquerda, 0277, controle 1-1-9-35, Azul 2-7-1-2. Correto, 2-7-1-2, forma pronta para o puxa. Farei puxa, senhora. 390, solo 1-2-1-1. Aguardo. Solo Salvador, Azul 27, 12, 3 Lima, informação Tango, puxa acionar. Azul 2712, agora. controle em Nova Vera Cruz, ingressando Paripe. Cross Cruz, que está ingressando o cordão Interlagos, vou na porta rotatória, aguardo transferência de comunicações. Perdão, Interlagos, Nova Vera Cruz, que reporta na rotatória. Uno 869, autorizado decolar, pistão no 0, vento no 30 graus, 099. Beleza, boa noite. O transporte não recebe informação sobre a nave. O November Acrylic vai efetuar um teste no transporte, certo? Certo. Juliette 98, que agora recebo, cruzando 6 mil pés em subida. Meia dúzia de mil. Papa Romeu, Charlie, Charlie Serra, a curva pela esquerda, veio para a rotatória, vista para 1.500 pés, o ajuste na 0.3. Volta rotatória para 1.500 pés. Novembro Erosco Whisky, está visual com campo? Visual com campo, senhor, Novembro Erosco Whisky. Eu te chamo a ver a 3, Salvador, frequência 1-1-8, décima 9-5. 7-8-9-5, Acrisco, obrigada. Torre Salvador, Papa Romeu, November Acrylic, na prova da rotatória visual com campo. 1869, decolada 59, controle 119, decimal 35. Lago 360, boa noite, minha. Piloto 90 Whisky, confirme a proibida para destino? 290. Casa não vai dar a crise. Pode falar, Magalhães? Autorizado da presente direto para o destino, o Juliette 90 Whisky, e super restrito inicialmente até o nível 170. Restrito 170, já na prova de Magalhães. Rumba 29 autorizado, decolar, ficou no 0, vento no 20 graus, 099. Papa Romeu, November Oscar Whisky, está presente, autorizado final 1-7. Autorizado final da 1-7, November Oscar Whisky. Quatro 206, chama agora Recife, 126.85 e alterna 12545. A primária, 126.85. Salvador, 1.6259, informação tanto. 1.6259, então confere e mantém a escuta agora. Se possível, o November Oscar Whisky solicita um PGL na 1-7. Vai ser 10 mil, vai diminuir um pouquinho para acelerar. Certo. Quer que continue seguindo com essa razão até que nível? Deixa eu ver até o nível 150. Positivo. Tá direto, eu vou no 869. Salvador, rumba 2-9. Rumba 2-9 está em contato radar, saída Conde, suba para o nível 1-1-0. Saída Conde, subindo para 1-1-0, rumba 2-9. Delta 3897, alternada Galeão, 0333 de autonomia, 218 a bordo. Taxa em frente, vindo à direita, via Índia, ponto de espera 1985, ajuste na 093. Segura à direita, via Índia, 295, ponto de espera, 3897. Não vou aqui. Realmente. Gente, no 645, aguarda a copa. Confirme? Passa para a hora do teste, está matando o último. Mantenha o no 1510. Saída assinada 5416-119-35, ao contrário. Joker 15, informa tráfego na sua posição de 9 para as 10 horas, afastado 25 milhas, correndo oeste, mantendo o nível 170, Charlie 525. Aviso 10712, táxi autorizado até ponto de espera, cabeceira 10, via parte Índia, gondola 1, 8, decimal 95, Faturri, o ajuste na 093, vamos ver. L13, Pátio Índia, Quandolá, 18, 95, 427, 12, boa tarde, obrigado. Zambrowski Whisky, Tocoia remeteu ao 05. Inicialmente mantenha o farol de Tapuã, aguarda as instruções. Sim, farol de Tapuã, não Zambrowski Whisky, não aguarde. Autorizado de colapso, estou no 10 graus, 089. Autorizado a colar de 10 graus, 1869. Sou 1869, chama agora Centro Recife, frequência 1260 e alterna 1288, muito grato pela colaboração. 260288, obrigado, um abraço. Charlie Serra avistado, autorizado com os pistão no 7, vento 1-10 graus, 099. Decola da pista no 0 com curva direita, Nadael Leda, posto seguro, intercepto peso no 44. Adiciona 5425, controle 119-35. Luiz, que é da Matheus no 1-70, em caso de falha de comunicações, aos 13, está liberado sua atenção para 300. Está em contato radar de colagem, via CDTS, para nível 320. 320, solicita para o Adileira da presente, da 3847. Após cruzar 2000, autorizado, direto do Pledão. Após 2000, Leda, até 3897. Azul 27, no... vai. November Oscar, o IFC é autorizado o cruzamento da final da pista 10, reporte base pela direita, pista 17. Autorizado o cruzamento do IFC da 10, reporta base pela direita da 17, November Oscar. Puxa, um ataque. Pro de Motiva, para o T3897. Enchimento líder, T3897, aguarde para a moto. Aguardando, T3897, lerão na proa. A intenção é prosseguir até o farol da Barra e após o histórico, Charlie Alpha Fox. Alpha Fox autorizada no MCR November, decolando da Henri Marco para o oeste, sobrevoo no farol da Barra, após volta no centro histórico, aciona 0133. 1.000 pés, o controle 1.9, decimal 3.5. Sobe papapapá, Charlie, Índia Eco, prosseguir. Soma 7, vento 1.20 graus, 0.89. Autorizado pouso na 1.7, 9.0 a 3. A gente segue linha do litoral. 6, informe Paris, Charlie, Índia Eco, ajuste padrão na 0.3. Casa sendo corredor Axel, no meu pé, o Charlie Alpha Fox. Ajuste 1.0 no 3, chama a torre 1.895 para decolagem. Então, meio Julieta, novembro, que tráfego superado, suba para...